Flash Lab Educa, o minuto que educa. Olá, eu sou o José Ribeiro, tenho 11 anos e gostava de saber se o primeiro animal na Terra foi um anfíbio. Os anfíbios são animais ectotérmicos, ou seja, que dependem de uma fonte de calor externa para manter a temperatura dos seus corpos. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a habitar o meio terrestre. Eles evoluíram há cerca de 300 milhões de anos e, em termos evolutivos, situam-se entre os peixes e os répteis. Uma série de mudanças estruturais e fisiológicas no organismo dos anfíbios permitiu que eles realizassem a transição do meio aquático para o meio terrestre. Entre elas, podemos citar o desenvolvimento e a adaptação dos pulmões para respirar o ar, adaptações na epiderme para permitir a exposição ao ar e o desenvolvimento da coluna vertebral e da musculatura para permitir a sustentação do corpo fora do ambiente aquático. Sabias que a respiração dos anfíbios é do tipo cutânea? Ou seja, eles respiram pela pele. Flash Lab Educa. Uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.